começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Começa a partir de agora o programa especial Asa 15 anos, uma produção da articulação do semiárido paraibano, Asa Paraíba. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Olá, você que está nos ouvindo. Nesse momento, vamos conhecer a história da articulação do semiárido brasileiro, Asa Brasil. Mas vamos conhecer também a trajetória da articulação do semiárido paraibano, Asa Paraíba, que começa 6 anos antes. A Asa Paraíba se constitui enquanto rede no ano de 1993, com uma perspectiva de desenvolvimento sustentável e de convivência com o semiárido, já que o cenário político era de combate à seca e não de convivência. Neste contexto, recordamos o nascimento da Asa, a partir de 2 atos simbólicos, como relata Anchieta de Assis, da região do Médio Sertão. O surgimento da Asa não é fruto apenas das secas repetidas, mas é fruto principalmente de todo um processo de educação de base, de mobilização das organizações da sociedade civil, das igrejas em torno desse tema. Um outro elemento importante e simbólico foi a ocupação da Sudene no primeiro semestre de 1993. Toda essa caminhada nos mostra que essa iniciativa não foi apenas uma nuvem passageira, mas foi uma semente plantada que foi cuidada por muitas mãos e que hoje estamos colhendo tantos frutos positivos que estão mudando a vida das famílias, de milhares de famílias espalhadas por todo esse semiárido brasileiro. A coordenadora de articulação do semiárido paraibano, Glória Araújo, explica como surge o enfoque da convivência com o semiárido para as organizações que compõem a Asa Brasil. A Paraíba, ela se constitui enquanto rede, enquanto Asa Paraíba, em 93. E essa perspectiva do combate à seca e de construção da convivência com o semiárido é uma forma onde a sociedade civil olha para essa concepção de combate à seca, onde aqui se via como um lugar inoportuno, um lugar pobre, feio, e aí as iniciativas eram para combater essa seca e não para conviver com ela. Já a dimensão da Asa e desse novo olhar da sociedade civil era no sentido de ver que aqui é um lugar rico, aqui tem um potencial, aqui existe o conhecimento e as culturas dos povos do semiárido, que os agricultores e agricultoras têm seus conhecimentos e que nós temos uma região que tem uma potencialidade. Então, a ideia e a concepção da convivência com o semiárido é que aqui é um lugar onde se pode viver bem e viver com dignidade. Estamos apresentando Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. As temáticas da água e sementes foram fundamentais para o processo de mobilização das ações em rede. Esses projetos desencadearam processos de formação. É o que explica o membro da Rede Água, Antônio Carlos. Esses projetos, além de difundir essas inovações técnicas, elas também desencadearam um processo de formação nessa linha da convivência com o semiárido, né? Onde discutimos a problemática técnica e socioorganizativa que afligia as famílias agricultoras. Também a gente implementou uma série de projetos em rede, com foco na temática da água. Por exemplo, a capacitação para a construção de cisternas, a capacitação para o desenvolvimento local. As formações foram muito importantes como processo metodológico na construção de um novo olhar. É o que afirma a agricultora Fátima, da comunidade Riacho dos Currais, no Alto Sertão da Paraíba. as formações que a ASA trouxe para a comunidade, para as famílias, trouxe esperança, uma nova vida para a gente, né? Para a família, o acesso ao conhecimento. E a ASA proporcionou isso. Hoje, com as formações, a ASA já tem essa preocupação de cuidado, em preservar mais, deu um novo sentido, né? A ASA trazendo novas alternativas de convivência com o semiárido muda toda uma realidade. Hoje, a gente sabe que as famílias não pensam em sair em busca de qualidade de vida. Quer continuar permanecendo aqui. Uma das estratégias de convivência com o semiárido são as formas de estocagem. Ranieri Ferreira, lá da região do Curimataú, fala da importância da estocagem para a convivência com o semiárido. Nós avaliamos que nesses 22 anos de ASA Paraíba e nesses 15 anos de ASA Brasil, nós somos uma rede com muitas conquistas a serem comemoradas. E uma dessas conquistas está no resgate e no reaprendizado de uma cultura de convivência com o clima semiárido por agricultores e agricultoras. De todas as ações implementadas até hoje dentro do tema da convivência, uma delas merece destaque nesse momento. É a cultura da estocagem. Foi exatamente recebendo a lição do umbuzeiro com seus reservatórios de água e alimento, recebendo a lição das cactáceas com suas estruturas de retenção de água, dos animais adaptados, enfim, de todos os seres do bioma Caatinga, com suas distintas estratégias e belezas para viver em plena harmonia com o clima, que os agricultores e as agricultoras resgataram a cultura da estocagem. Estocagem no tempo chuvoso para utilizar no tempo estiado. Simples, porém, muito sábio. Nós estocamos hoje sementes em bancos comunitários e familiares e assim preservamos o patrimônio genético, cultural e alimentar dos nossos povos. Nós estocamos água para beber e produzir através de eficientes reservatórios, como a cisterna, a barragem, o tanque, os barreiros, e uma infinidade de outras tecnologias, e nós estocamos forragem para os animais. Dessa forma, nós mantemos os nossos rebanhos com excelente qualidade durante todo o período de seco. Enfim, ao longo dessa história, nós estocamos enquanto rede toda a capacidade de transformar a realidade construída ao longo da história. O agricultor Zé Maciel, do município de Soledade, explica pra gente como se deu a construção da primeira cisterna de placas na Paraíba. Que era uma época bastante seca e que estava numa grande estiagem também e que não tinha reservatório nas casas das famílias, não existia cisterna. Chegava o caminhão-pipa e colocava no barreiro. Chegou esse projeto na comunidade através da igreja, o sindicato e o Pra Casa na época, que, por exemplo, que trouxe essa proposta para a comunidade, que tinha uma ONG que poderia nos ajudar nessa época, que não tinha cisterna. Então foi organizado através de grupo e então na época se juntou-se um grupo de 10 famílias e se construiu a primeira cisterna. Foi aqui na Paraíba o primeiro modelo de cisterna de placa que a gente não conhecia aqui na nossa comunidade Caiçara de Soledade. O direito à água é fundamental para uma vida mais digna no semiárido. José Camilo da Rocha acompanha a Rede Água na Paraíba e fala da importância das estratégias de convivência que a ASA adotou. Nós passamos a tratar a seca como um fenômeno natural, mas que é preciso discutir as formas de convivência com essa realidade. Então passamos a pensar política estruturante que fosse capaz de que em cada família, em cada agricultor, em cada agricultora, né, fosse estruturada as suas propriedades para poder captar água, né, estocar água, estocar forragem, estocar semente, estocar alimento. Agora você já sabe um pouco da nossa história, que inicia-se com as lutas, mobilizações, organizações e vitórias, depois o fortalecimento, a troca de conhecimentos através da formação. Essa rede assim surgiu no semiárido do Brasil como articulação. Vamos saber mais sobre a ASA Brasil, mas antes, vamos ouvir a música A Mesa Cheia de Alimento, de autoria do artista Eusébio Cavalcante. A mesa cheia de alimento, pois foi plantada nesse chão. Família unida no roçado, suando pra ganhar o pão. Feijão, batata e macaxeira, arroz, farinha e cuscuz. Dentro com bicheiro verde, na mesa as bênçãos de Jesus. Feijão, bacaça e macaxeira, arroz, farinha e cuscuz. Coentro, couve, cheiro verde, na mesa as bênçãos de Jesus. homem e mulher tão forte como as plantas do sertão, guardando água e alimento pra hora que tem precisão. Quem come sabe que na mesa tem as mãos do agricultor, alimenta toda a cidade, até a mesa do doutor. Quem come sabe que na mesa tem as mãos do agricultor, alimenta toda a cidade, até a mesa de doutor. É o guardião da vida, da semente e da paixão, protetor da natureza, saúde e alimentação. Resgata o saber nativo, seu ponto de libertação. Viva o agricultor e a agricultora, viva de geração em geração. Resgata o saber nativo, seu ponto de libertação. Viva o agricultor e a agricultora, viva a semente da paixão, a semente da paixão. As sementes da paixão também se tornaram estratégicas para a ação da ASA na Paraíba. O agricultor Zé Pequeno, da região da Borborema, conta o que significa a semente da paixão para ele. O nome da semente da paixão é porque é uma semente confiável, é um patrimônio nosso, que vive passando de geração em geração, e é uma semente que não tem diferença, ano nenhum, cada dia que se passa ela continua com a mesma sua origem, e a gente planta a semente confiando naquilo que a gente já conhece. A gente conhece a semente da paixão como a semente que a gente quer bem, acredita, tem amor por ela. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Em sua caminhada, a ASA foi introduzindo outras temáticas mobilizadoras. A partir de 2008, na Paraíba, a ASA contribuiu com o fortalecimento da participação das mulheres em suas ações. É o que nos conta Rose, do Polo da Borborema. Quando a gente vai às famílias agricultoras, que a gente olha ao redor da casa, que é assim que as mulheres agricultoras chamam, a gente vê lá as plantas medicinais, a gente vê as frutas, a gente vê uma série de plantas que as mulheres estão trabalhando, que as mulheres estão contribuindo, inclusive, para a soberania alimentar, mas a gente não consegue perceber as mulheres nos espaços coletivos de construção da política de convivência com o semiárido e com a agroecologia. E aí foi a partir de algumas experiências das entidades da ASA Paraíba que a gente começa a construir, inclusive, a trajetória do GT Mulheres da ASA, e a gente foi refletindo qual é o espaço que dá autonomia, que promove a identidade e o papel das mulheres na agricultura. Em nossas comunidades, a solidariedade é marca constante no seu dia a dia. Isso se dá através dos mutirões, da ajuda ao próximo, bem como no cuidado com o ambiente. Na Paraíba, essa experiência foi fortalecida pelos Fundos Rotativos Solidários. É o que partilha conosco Valdir Cordeiro, da região do Cariri. Fundo Rotativo Solidário, na minha interpretação, ele é uma mobilização das capacidades locais, né, que cada comunidade pode fazer. Então é você mobilizar as pessoas, né, você mobilizar recursos que podem ser sementes, pode ser dinheiro, pode ser animais, né, e você ter uma ação mais em coletivo, ou você até buscar recursos, né, financeiros ou algum equipamento, também até fora da comunidade, mas que ele venha para que cada família dentro dessa comunidade que queira participar, né, nessa organização possa estar sendo apoiada, seja criando seu animal, tendo a sua semente, né, ali garantida para o período de plantio, por exemplo, com os bancos de sementes comunitários, você ter um equipamento, né, para beneficiamento de frutas, ou mesmo uma forrageira, né, de uso coletivo para beneficiamento de forragem de animais. Então, são muitas, né, as possibilidades e os exemplos, né, que já se tem de fundos rotativos solidários funcionando. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. A troca de saberes faz parte da vida das famílias agricultoras. Quando alguém aprende algo, vem logo o interesse de comunicar a boa notícia para os outros. Esta, na verdade, tem sido uma forte estratégia formativa trabalhada pela ASA, que fortalece uma prática frequente entre as famílias camponesas, como relata o jovem agricultor Iranildo Garcia, lá de São José do Sabugi. O agricultor experimentador, antes da ASA, já existia, isoladamente, e ainda pequeno. Com o surgimento da ASA, deu asa para o agricultor ter acesso a outras tecnologias e divulgar seu trabalho, e com o trabalho descoberto de outra comunidade, ele próprio ir descobrindo as suas próprias atividades do conhecimento, a sua prática, né? Como disse Iranildo Garcia, o agricultor experimentador sempre existiu. Com a criação da articulação do semiárido, foi possível construir processos de educação coletiva, onde as famílias agricultoras passaram a ser protagonistas da sua própria história. Luciano Massal fala desse momento na ASA. A constituição da ASA, em 93, enquanto uma rede, ela teve um papel determinante para a construção de um processo coletivo de aprendizado mútuo, e que, por sua vez, permitiu que um conjunto importante de experiências que estavam presentes, às vezes ainda de forma embrionária, dispersa em todo o semiárido, e em particular no semiárido paraibano, pudesse se encontrar, se comunicar, alimentar, inspirar o debate político. E é desse movimento que um processo de inovação importante é produzido na trajetória, que é a construção de uma estratégia político-pedagógica de construção de ações de desenvolvimento que são enraizadas em experiências concretas. A partir do Enconasa, ocorrido na Paraíba, em 2003, esse processo ele ganha um novo curso, onde o intercâmbio de agricultor para agricultor, a sistematização de experiências, valorizando o papel e o protagonismo de agricultor e agricultores, ganham força e passem a orientar uma estratégia mais coletiva ao nível do conjunto do semiárido, e que hoje é uma marca importante na construção da ASA Brasil. E ao mesmo tempo a gente está assistindo hoje um conceito novo sendo construído de agricultores e agricultores experimentadores, promotores, né, de conhecimentos e inovações para o semiárido brasileiro. E o programa ASA 15 anos vai ficando por aqui. A ASA Paraíba agradece a sua atenção. É no semiárido que a vida pulsa. É no semiárido que o povo resiste. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Acabamos de ouvir ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.